Olá, queridos ouvintes do Frontcast News, né? Tentativa de golpe na Turquia. Bom, hoje, 19/7/2016, quando nós estamos aqui terminando a edição, né, deste Frontcast, nós já temos algumas informações a mais de como se deu a cronologia ali da tentativa de golpe. E estamos gravando esse pequeno adendo para deixar as coisas um pouquinho mais claras. O que nós não tínhamos quando gravamos o programa no sábado. Bom, segundo informações aí retiradas de diversos sites, né, jornais, revistas e etc., né, publicadas aqui no Brasil, na sexta-feira, por volta das 22 horas e 30, houve então a tomada da ponte do Bósforo pelos rebeldes. Já às 23 horas, horário da Turquia, aqui no Brasil, eram 5 horas da tarde. O primeiro-ministro turco anunciou, né, ou melhor, denunciou a tentativa de golpe. Pouco depois, à meia-noite, já havia mobilização de tropas rebeldes em Istambul e Ankara, né, capital da Turquia. Nesse mesmo período, o Conselho para a Paz no país, como se autodenominavam os rebeldes, fizeram um anúncio, né, declarando que eles tinham controle total do país. Entretanto, à meia-noite 30, o presidente Erdogan veio, através de um pronunciamento, pedir a reação da população. Esse pedido do Erdogan foi prontamente atendido, milhares de pessoas foram para as ruas e começou a haver então confrontos entre as tropas rebeldes e as forças legalistas, né? Então, as forças legalistas tiveram apoio de milhares, né, dezenas de milhares de pessoas por todo o país, né. Foi possível verificar em diversos vídeos disponíveis na internet que haviam escassas, faziam rasantes nas metrópoles, inclusive fazendo aquele estrondo de quando um caça ele atinge a velocidade do som, né. Parece até uma bomba, mas na verdade é o caça atingindo a velocidade do som. Houve ataques tanto ao parlamento quanto uma bomba explodiu perto do Palácio Presidencial. E nós podemos ver diversos vídeos aí da população tomando tanques, helicópteros e do confronto mesmo, né, entre os rebeldes e os legalistas, as forças armadas, a polícia e etc., mais a população. Seja como for, tudo indica que às 3 horas da manhã de sábado, o presidente Recep Erdogan chegou ao aeroporto de Istambul e que nesse momento ele foi recebido por milhares de pessoas e os rebeldes já começavam a se render. Pouco depois, da rendição dos rebeldes, e demorou-se para ter maiores informações. Mas atualmente o ministro da Defesa turco, né, já veio dar esclarecimento. Segundo o governo turco, houve 161 mortos e 1.440 feridos entre as forças leais ao regime, inclusive civis, na verdade muitos civis, porque foram os civis que primeiro resistiram ao golpe. Do lado dos golpistas, houve 104 mortos e 2.800 soldados foram presos. Então, esses foram os primeiros resultados aí que a gente tem de como se deu o golpe, né? E o resultado em número de mortos e feridos do golpe. Numa análise um pouquinho ainda, a gente precisa de muita coisa ainda para fazer uma análise mais aprofundada. Mas numa breve análise aí, o que a gente pode ver é que o Erdogan, ele realmente conseguiu, né, mobilizar a população a favor do seu governo e contra a tentativa de golpe, e talvez esse tenha sido o fator mais decisivo para que o golpe fosse contido em tão pouco tempo, né? Foi o apoio da população aí. Então a gente pode analisar, né, através dessa tentativa de golpe na Turquia, que um governo que tem o apoio da população, ele consegue reverter, e às vezes reverter, mesmo num tempo bastante curto, uma tentativa de golpe, né? Então, que o apoio da população ao governo pode levar até mesmo a que uma tentativa de golpe venha a falhar, desde que esse governo tenha apoio da população.